Delta decola 231, no chame controle frequência 120.8. 1208, Delta, grato. Eco Delta, muito bom dia. Papá Papá Mike, Eco Delta, bom dia. O nome é o PES, direto Manati, reporte 20 milhas fora do CTR. Faltará 20 milhas fora o Mike Eco Delta. UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. O controle Salvador opera em 120.8, aciona 5442. Autorizado nível 360 para Guarulhos, conforme o plano de voo, decola da pista 10, executa o perfil da Dael Leda, após voa direto Bridge, conforme o plano. Uniforme Zulu 16, BHZ Trive. O transponder é o 5442 e controle de saída 1208. Planejamento correto, só atentando que após Trive, prossegue conforme a rota do plano. Portão 612 chama pronto, gol no 923. Afirmativa, rota toda conforme o plano, grato. Objeto 5826, desse mantenha 4000 pés, ajuste no zero na conta. 4000, verdade, mais 5826. Afirmativo. Aru. Caracaju, obrigado. Tito, bom dia, Lima Souza. Bom dia. Salvador, é o Gol 1605. Confirme. É o Gol 1605, seria previsto, Galeão? É a Dael. Obrigado. Jet 5826, nível de tráfego, desça para 12 mil pés, autorizado ILS, altímetro 1094, informe estabilizado no localizador. Desce para 12 mil, com 1094, informe estabilizado no localizador. Lima Lima Alfa, tudo para uma centena, sem restrições. O Delta informe 20 milhas fora. Mike, com Delta, frequência livre, aguarde sua mensagem de pouso. Lima Alfa. Está na proa direta do destino? Eficiente, qual é o seu estimado de pouso em Serra Alvemberinha, papá? Bom dia, tá 3859, identificação, desse mantém 040, chegada bom. Desce 040, chegada bom, primeiro ou 24? A critério. Afirmativa, nós estamos escutando. 297, pode operar acima? 320, via rota Bridge, up Zulu 16. Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme a rota do plano. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. O controle 120.8, aciona 5445. Autorizada para Campinas, número 320, decolou 10, primeira curva à direita, após a decolagem, na pista da saída da El. Lenda após Lenda, após Neto Brite, recepção foi Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e Tripe, 120.8, atendimento do controle, 5445 é o transponder. Autorização, correção, o cotejamento correto, portão 01, chama pronto, puxa e acionar o azul 4299. Tomarei para o direcionamento na posição 1 aqui, 4299, obrigada. Direito, cortado. 7, Libre LS, desça para 12 mil pés, informe estabilizado no curso do localizador. 2 mil pés, está Libre LS, formará no localizador, o 5217. Tampou 26, autorizado? 5826, baixado, travado? Eu bateu. 5826, tem livre pouso na pista 10, vento 060 graus 072. Autorizado, pouso, tampou 26. C5217 efetuando desvios? Não, estamos aproximando aqui para LS. Confirme para Salvador. Índia November Alpha, teste condições visuais a 1.500 pés, altímetro em Salvador, 904, via corredores em forma em Paris. C5217 estabilizado. Estabilizando. 4-5, chame 1-2-1-9. 1-2-9, tem coisa ali. São Salvador, bom dia, web, 5-8-2-6. Mação, chama 2-Salvador, é 1-8-2-9. Completando a aproximação, qual a frequência da torre? 1835? 11895. 1895, obrigado. 3859, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 904. 3 mil pés, 904, já 3289. Poderia voar na prefeitura? Embaixada travada? Baixou drão. 5217, tem livre pouso, 110, vento 060 graus, 08 longe. Zona 7 copiou a torre? Não, copiou não. 5217 tem livre pouso na 110, o vento é 060 graus, 08 nós. Pouso livre na pista 90. Baixou, travou. Só no gol no 923, pushback estacionamento no meia dúzia. Gol no 923, autorizado pushback acionamento, chama pronto para o ataque. Samael. tem 59 visuais ao número 10, fim de novembro, alfa, último trem, Salvador, 1014. Liga, Papa Romeu, Lima, Lima, alfa. 1.9. Autorizado, né? Puxa. Autorizado. Meia dúzia, chama táxi. Chama na água. E quando modificado a partir de agora, 1.049, suba e mantenha o nível de voo 085. Lima, Lima, alfa, aguardando transferência ao centro de esquiva. Salvador, bom dia, 352-17, livrou no seu escudo. 352-17, bom dia, táxi via Alfa, primeira esquerda na Kilo, até o Pate 3, remota 04. Táxi via Alfa, primeira esquerda Kilo, remota 04, 352-17. Papá, papá, Juliette de papá, bom dia, sua identificação, desça e mantenha o nível de voo 040, a chegada bom. A 3859, desça para 2.500 pés. 2.500 para 3859. Lima Lima Alfa, chame o centro Recife nas frequências 1260, alternando 288. Autorizado o procedimento, tá 3859. Vima, desça para 2000, livre elétrico, vamos estabilizar. Está estabilizado, 3859. Decolagem da pistão no zero com primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca à transição Aru. O controle 1208 aciona 5454. Hotel confere, cotejamento correto, chama pronto no portão 10, Oxené 6312. Para fugir em funcionamento, Pate 2, passado de azul. Salvador 1-8, decimal 95. 2-9-0. Prossegue para o ponto de espera, iniciando 01 e chama táxi. O azul 4299 após o gol. Gente, autorizado em funcionamento, programação do Pate 2, após a passagem da aeronave da Lua, iniciando. Dois na base, né? Deixa eu explicar. Uno 923, está pronto para o táxi, 177-177 a bordo, autonomia de 3,55, Galeão. Uno 923, autorizado via Pat 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118-95, o ajuste 10-4, bom voo. Grato, 923, um ótimo fim de semana aí. Salvador, Uno 605, autorização Galeão, 380. Voo no 605, bom dia, Galeão, tenho 36 já pré-aprovado, solicito 38. Copia 36. Autorizado Galeão, nível 360, via rota Upzulu 10, SMAP, direto Lúvito, após Lúvito, Barbacena. O controle Salvador 120-8, decolagem da 10 com primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda Bridge, aciona o transponder 5455. Gol no 605. Autorizado 360 para o Galeão, via Upzulu 10 até SMAP, após Lúvito, após Barbacena. 208 o controle, decola da 10, primeira curva direita, na saída da El Leda Bridge. 5455 transponder, gol 1605. Correto, portão 05, chama pronto, gol no 605. Chama pronto, 05, na 605. Informe aí, na Rockstory, o visor com campo em de novembro, Alfa. Salvador, eu vou no 923, bom dia, ponto espera da 10, pronto, visual com tráfego nacional. 1923, após o pouso do tráfego na final, autorizado a NIA e mantém a cabeceira 10. Após o pouso do tráfego ali, mantém na 10, gol 923. No solo 56, ele vira direito, chama o solo 121-9. Solo Salvador, bom dia, 3859, pro... 3859, bom dia, taxia via Alfa, reporta para ingressar na taxia Juliette. Alfa, reporta na Juliette. na frente da rotatória, só o ponto. Índio November Alpha, chame a torre Salvador para ingresso 5 de trás. Frequência 1895. Para a torre 1895 para ingresso 5 de trás, Índio November Alpha. O ajuste no 0-4 tem um bom voo, azul 4299. Autoridade táxi, via táxi de direita, no ponto 0-2-2-2-9-5-2-9-0-9. Muito obrigada, até a próxima, um bom voo. Voo 923, bom dia, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés direto laser. Ok, 360 após o 0 do, após 2000, Leda. Juliette, Nipapá, livre LS, separa 2000 pés, o altímetro no 0-4, informe estabilizado no curso do localizador. É, confirme pro papapapá, Juliette, papapá. Confirma, descida para 12 mil pés, o altímetro no 0-4, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. 2 mil no 0-4, reportarei estabilizado no localizador, o Juliette de Japapá. Perdão, 4299 azul, no ponto espera da 1-0-2-1. 4299, autorizado, anel e decolapse, estão no 0, vento 090 graus, 1-3-9. Autorizado alinhar o decolar, o 4299 azul. Subida Arbor, após Elefa, o controle 1-2-0-8, aciona 5456.